Prepare-se para uma viagem inesquecível. Agora. Testando o som. Seleção musical pronta. Ok. Maior estrutura eletrônica do Pará. Super Pop Show. Arrasta fogo do Pop Show. Paraenses, escutem. Aqui é Pop Show. Disse que menti. De ficar me culpando, meu bem, eu te avisei que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei. O peso, a porrada do som. Meu amigo Zacarias, um dos maiores colecionadores de camisas do professor do Guamá, está aqui. Alô, Zacarias. Alô, Jalé. Esse passo foi com o cinema, viu, filho? Segura! E também, Alisson, abraço, baiano. Baiano que veio lá do Acará para curtir especialmente essa festa hoje aqui. E essa também vai para Tânia e a Sandra. Alguém que possa te amar. E Chiquele para o Sandro, com muito amor, com muito tesão, com muito problema seu. DJ Jefferson. Problema seu. Um abraço ao Genilson e também o Foca. Alô, Genils. Só 24 horas pra te segurar, meu irmão. E também o Foca. O design do Barão. Te enganei. Te enganei. Já chega de ficar me culpando. Meu bem, eu te avisei. Eu te Alô, Luiz, da camisinha. Você é velha guarda, hein? E as meninas, e as meninas? As meninas da Santa Rosa. Problema é seu. Apaixonado por mim, bem, que eu te avisei que eu sou assim desligada. Nunca amei. Espero que encontresse alguém. Super Pop Som. DJ Ellison. Eu, quando te encontrei. Alô, Sozinho? Pelo teu olhar eu vi. Assim que é bom. Velha guarda, né, filho? Mas, não deu pra imaginar. Um dia ter você pra mim. Um dia ter você pra mim. Não, mas o meu coração. Paro de pensar em ti. Alô, amigo! Velha guarda aqui do Super! Super! Um beijo na boca. Gostoso! Pra selar nosso amor. Saudade tão louca. De mocinho? De mansinho. Que enche de amor. DJ Ellison. Não deixe sofrer. minha amiga Tati, velha guarda, está aqui comigo, ela e também o Dudu, o meu motora particular, o motora do Tati Pai d'Égua. De Kelly para a equipe de Marituba. Ai, meu Deus do céu. Nunca me deixei sozinho. Eu não posso suportar. Na solidão. Eu preciso de carinho. Nunca me deixei sozinho. Eu não posso suportar. DJ Ellison. Manda beleza. Não. Olha essa, olha essa, olha só. DJ Jefferson. De Rafaela para Pelado, lá da João de Deus. De Maiara para o seu grande amor. Eu te conheci, minha vida transformou. De Márcio para Nicole. Eu era infeliz e agora sei o que é. Alô, José do Canto! Não aceito que tudo acabe assim. E o foco, hein? Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for. Olha essa, quem não conhece, hein? DJ Ellison, mixando todas pra você dançar. Vai de Kelly para além. Ai, meu Deus do céu. Alô, Osvaldo e Júnior. Quero sentir a vibração. E essa febre de Robson? Vou encontrar você, vou sair à noite. Sei que você vai estar a me... Super Pop! Eu prefiro na emoção de me envolver no teu corpo. Vem comigo explodir de paixão, embarque. Deixa comigo, Luiz! Na viagem! É! Popson! Nanana! Perfeito! Eu sou Popson! Perfeito! E hoje, segunda, tem barracão do Pompinho, gente! Super Pop! E o Luiz vai levar toda a mulherada dele, meu irmão! Pode crer! Pode deixar comigo, Luiz! Vou encontrar você quando eu sair à noite. Sei que você vai estar a me esperar. Não arrasta povo, eu deviro na emoção de me envolver no teu corpo. De paixão, embarque na viagem. Pop som, na na na. Eu sou pop som. Pop som, na na na. Eu sou pop som. Vamos embora! É Super Pop aqui na quadra Valber Júnior. Essa emoção, você vai se apaixonar. Magnata, o chefão. Sei que no salão quero dançar. Vou meus passos vou mostrar. O magnata, o chefão. Chama! Tem o DJ Júnior. DJ Ellison. Muito som vai detonar. Pra galera não parar de dançar. Deixa a batida te levar. Você não vai querer parar. Pois nessa festa o chefão vai te mostrar o que é bom. Super Pop! Super Pop! Super Pop! Super Pop! É você? O peso do sol! Super Pop! O peso do sol! DJ Jefferson! Que tal essa aqui, galera? Chegou o som do povo, começou a curtição. O poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Alô, Zezinho! E também o meu motor particular, Mel e do Juninho, grande Dudu, secando todas e mais um pouquinho. E o que sobra, né, rapaz? Oh, oh, só quero dançar, sem sentir calor. Simba! É só amor. Alô, Cocó! Vou viver a vida em paz, hoje vou. Essa também vai pro nosso professor Gil. Hoje vou, ouro negro dançar. Olha essa outra aqui, ó. Essas músicas a gente procura aqui no fundo do baú. A gente encontra de vez em quando. É, rapaz. O Águia de Fogo Pop Som. Perfeito. Ah, baby! Sou pop som. Aí, Alisson! Fala, Juninho! Quero abraçar a galera que continua com a gente. Grande abraço, alô, Tieta, você, a família! Grande abraço a você. Também um abraço ao garçom Zacarias, alô, garçom. E a galera do Supermercado Quanto, meu amigo Fabinho, filho do Serginho, do Vale Serginho. E é claro, Alisson, grande amigo Igor, irmão do Mar... Alô, Igor! Aqui DJ Rildo e DJ Ademir vão agitando a multidão. E esse brega a gente vai dançando assim. Com cada som, o campeão. Cada som, vem dançar. Com cada som, é o campeão. É o campeão. Vem dançar. Com cada som, é o campeão. É o campeão. Vem dançar. Com cada som, é o campeão. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Aqui é pop som. Sou pop som. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab. Ela adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. E ainda com a gente, Alisson, o futuro representante do Guaná. Meu amigo Valber Júnior, ele já é, né? É nosso. É. Perfeito. E no meio de uma guerra, até entrais eu peguei. Ele ele fechou essa semana com a empresa Super Pop. Alô, Luiz da Camisinha. DJ Jefferson. Alô, Xará. Chega aqui que fica mais bonito. Valve Júnior. O clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de loucura. Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Banda Mimos. Essa é velha guarda, é égua, moleque. Oi! Tô te falando que a gente tira de vez em quando uma lá do fundo do baú. Alô, Bigu, você lembra? Super. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando... E a Maria? Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria, Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria. Um abraço aí, Emerson, a toda Maria, a equipe Maria, lá do Hotel Beira Rio, que estão com a gente, o Mister e o Rick. Já procurei por aqui, já procurei por lá. E confirmado, galera, domingo aqui, Maria, Meteoro e Luxon, aqui na Rua da Prefeita. É, rapaz, alô Robson, Meteoro, domingo aqui. Mais uma dele, Vicky, alô Vicky. Vem tirar o chapéu pra você, viu? É por isso que você sempre está comigo aqui no Golão. Tem muitos, mas você sempre é o meu favorito. Maria Miramim, Maria da Paz, Maria Raimunda, Maria é pé de cara, mas é boa. Ai, Maria! Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria Aparecida, apareça enfim, quero você benzinho todinha pra mim. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outra em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Maria. E também um abraço ao taxista Eduardo, Maria, e a Margarida, irmã do Viquinho. Gente boa, né? Oi, garçom, gelada aqui. Maria, alô, Dudu. Tu és a minha. E olha quem chegou. Maria, Faustão. Maria, Maria, Maria. Eu fico louco por ti. Meu Deus, esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Chegamos perto também. A cada dia que passa, eu fico louco por ti. Meu Deus, esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Super Pop Som. Não faz assim. Simbora comigo. A Sube. Não. Diga não, meu amor, vem pra mim.